Você me liga a cobrar, pedindo pra voltar. Que tá carente na sofrência e que vai se matar. O problema é seu, o problema é seu. Bruno Lima, o Jornado. Você me ligou dizendo que não me amava mais, que tava decidida a namorar outro rapaz. Eu fiquei sem saber o que fazer. Fui correndo, bati na sua porta e conversei com seus pais. Tava desesperado, sem era nem beira, procurando a solução. A solução foi o bar. Esqueci, agora você me liga dizendo que se arrependeu. Você me liga a cobrar, pedindo pra voltar. E tá carente na sofrência e que vai se matar. O problema é seu, o problema é seu. Você não vai me enganar, eu tô feliz demais, a farra é o meu lugar. Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar. Ninguém vai me segurar. Eu tô na farra. Alô, meu parceiro Lubrijal, vamos pra cima, meu irmão. A solução foi o bar. Bebi, chorei, mas te esqueci. Agora você me liga dizendo que se arrependeu. Você me liga a cobrar, pedindo pra voltar. Que tá carente na sofrência e que vai se matar. O problema é seu, o problema é seu. Você não vai me enganar, eu tô feliz demais, a farra é o meu lugar. Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar. Ninguém vai me segurar.